continue na sintonia. Mais músicas. 96. Calma, baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som, da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Você está ouvindo o som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Pontualmente 7 horas. Boa noite. É o som da tribo. Na sua área, na sua casa, no seu rádio, onde quer que você se encontre. Via rádio, via 96 FM, plugwebradio.com. E também hoje tem novidade, hein? A iConquista.net está retransmitindo também o som da tribo. Então, além da 96 FM, conquista.com.br, via internet, a plugwebradio.com. Hoje também a iConquista.net retransmitindo o som da tribo via internet. E também você pode mandar seu MSN aí, entra aí no MSN, sondatribo@hotmail.com e faça aquele contato com a galera do Som da Tribo que está esperando você participar do nosso MSN, hein? sondatribo@hotmail.com. Então, Som da Tribo via 96 FM, Som da Tribo via plugwebradio.com e via iConquista.net. Hoje o nosso MSN funcionando, então é só entrar aí. sondatribo@hotmail.com, adiciona aí também. Som da Tribo hoje bombada, hein? Vamos ter aqui várias personalidades, várias entrevistas, várias informações. Vai ter flash da Expo Conquista 2010. Vamos ter aqui hoje uma banda também dando entrevista. Enfim, muitas coisas legais. E como sempre, os brindes do Som da Tribo também pra você. Então, desde já, você já pode ligando 3421-1507. Tá valendo um kit água de cheiro Ideale Unissex. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Tá valendo dois ingressos para os Astras. Os Astras Fest Prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos de Alvar. Valendo dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. E mais brindes do CCAA. Então é só ligar 3421-1507, fazer sua inscrição ao final do programa. Rola sorteio, boa sorte! E aí, Jaqueline? Boa noite, Cortes. Boa noite, galera do Som da Tribo. Tudo legal, né, Jack? Tudo maravilhoso. Mas tá pronta? Totalmente. Sempre. Aí, eu ia fazer a pergunta, né? Qual é, pô? Pra quê? Não dá pra falar, não. Tudo legal, né, Jaqueline? Tudo ótimo, pô. A semana como foi aí? Foi bem, foi beleza. Tranquila, né? Tranquila. Não, não muito tranquila, não. Como mas sempre, beleza. Né? É, muita correria, mas é isso. Vida que segue. É. Vamos respirar, daqui a pouco tem mais Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Yeah. o som da tribo. Volume máximo. O som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 9 minutos. Você curtiu 3 Days Grace Break, antes Offspring, How Treats Me, aqui no Som da Tribo. Pode ligando, hein? 3421-1507. Interaja, participe do Som da Tribo. Bombado hoje, né, Jacqueline? Muito bombado. O que tá valendo aí pra galera? Tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, telefone 3421-2039. Também 2 ingressos para os Astrais, fecha prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. E 2 ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. E mais brindes do CCEE, é só ligar, 3421-1507. Tá valendo também o CD da banda Áudio Irado. Áudio Irado, que daqui a pouco vai estar falando aqui no Som da Tribo. A banda de Ibotirama, na Bahia. Áudio Irado, daqui a pouco, sorteio do CD da Áudio Irado aqui no Som da Tribo. Mais Jaqueline. O Rodrigo do Bairro Guarani manda um alô pra Paula Babilônia e também pro Ricardo Romano e parabeniza a Paula pelo seu aniversário no último dia 16. E manda um abraço pra toda a galera que estava lá no churrasco promovido por Paula Babilônia. Você estava, Cortes? Não fui convidado, nem viu, eu. Paula? Você foi, Gilmar? Paula. Devaldi também nem não foi Gilmar, convidado. Nem Devaldi, nem Miguel, nem eu. Paula Babilônia fez um grande baile e não convidou ninguém, não, né? Não bombou então, né? Parabéns aí para Paula Babilônia, aniversariante da semana. Grande Paula, aniversariante também o Rogério Arquieres, grande parceiro aí do rádio. Aniversariante de hoje, Maciel Júnior ontem também. Só popstar aí. Só popstar. Parabéns para Maciel, um beijo para ele. Beleza, vá ligando, interaja com o Som da Tribo. 3421-1507. Tem mais abraços aí para alguém, Jack? Por enquanto, não. Abraço aí para Ademilton, Kátia, Delci e Linda da Rede Eletrosom, as amiguinhas de Tom Beleza. Tom Beleza na Conquistinha e Terezinha na Conquistinha, galera que não perde o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Hoje, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Eduardo Luz, muito pop MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. E hoje, na Expo Conquista, lá no projeto Música no Parque, tem Iracema. Na próxima sexta, dia 26 de março, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Quase Humanos. E no dia 26, sexta-feira, às 8 da noite, na Expo Conquista, tem Shirley Dutra, lá no projeto Som no Parque. No próximo sábado, dia 27 de março, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chest de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. Também no próximo sábado, dia 27, na Expo Conquista, tem o projeto Som no Parque, às 7 da noite, e tem Kesley Banda. No dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Zastras Fecha Prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação, Reação e Zastras Band. Ingressos no dia e no local. No dia 10 de abril, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Live Evil Festival, com Mikchan, Parasite Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Siqueira Campos. No dia 10, sábado, no Apogeu, às 10 da noite, tem Excalibur Rock Band. Ingressos R$ 5,00 na hora e no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. E no dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal, os Astrais vende uma atração à escolha do público na comunidade Astrais, no Orkut. Ingressos antecipados, R$ 10,20 na hora. A realização é da Caso à Parte Eventos. Pois é, Jaqueline, retificando, hoje tem Iracema Miller. Iracema Miller é no Som do Parque, lá na Expo Conquista. Quarta-feira, dia 24, tem a banda Três Pontos também no Som do Parque. Além de Shirley Dutra na sexta-feira, dia 26, e Kessler e banda sábado, dia 27, aí no projeto Som no Parque, na Expo Conquista. A gente se deu tão bem que o tempo sentiu inveja. Ele ficou zangado e decidiu que era melhor ser mais veloz e passa rápido pra mim. Parece que até jantei com toda a família e sei que seu avô gosta de discutir. Sua avó gosta de ouvir você dizer que vai fazer o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis, se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis, se não for devagar, que

queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. Pensando nuvem passageira, não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar. Arquivo Nacional. Aí o Arquivo Nacional, você curtiu? Raul Seixas, eu também vou reclamar. Antes, Casa das Máquinas, Casa do Rock aqui no Som da Tribo. Vá ligando pra cá, participe, interaja com o Som da Tribo. Muitos brindes legais. Por favor, Devolt, pega essa relação de brindes aí que a Jaqueline me deixou nas mãos. Abraços aí pra galera da 96FM, Rádio Cidade AM 760. Aí na Expo Conquista, ouvindo o Som da Tribo. Wagner Lino, só tem popstar. Patrícia Oliveira, Cindy Santos, Rafael Gusmão. Mais alguém, Wagner? Esqueci? Toda a equipe da Rádio 96FM, Rádio Cidade AM, aí no Expo Conquista, ouvindo o Som da Tribo. Pois é, os brindes do Som da Tribo são eles, hein? Um kit água de cheiro ideal e unissex, dois ingressos para os Astras Fest prévia, dois ingressos para o Live Avel Festival e também brindes do CCAA, além, também, tá valendo um CD da banda Aldirado, Aldirado, uma banda de rock da cidade de Ibotirama, que está visitando aqui o Som da Tribo. Daqui a pouco a gente troca ideia com a galera. Então tá valendo esses brindes legais. Um CD da banda Aldirado, brindes do CCAA, dois ingressos para o Live Evil Festival, dois ingressos para os Astras Fest e um kit água de cheiro. Então é só ligar, 3421-1507. Vou um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Mais que um programa, o Som da Tribo. Agora são 7h42, 7h42, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, aqui na 96FM. Na plugwebradio.com e também na iconquista.net, retransmitido o Som da Tribo via internet. Aí se você quiser entrar no nosso MSN, é fácil também, sondatribo@hotmail.com, é só entrar em contato com a galera da iconquista.net. Vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe com o Som da Tribo. Agora vamos receber a galera do CCAA. Boa noite, Gal. Hello, how are you? Rini. Hi, everybody. Olá, como é que tal? A gente não sabe se tá mais nervoso com a foto de Rubens ou se com o programa. E aí, Gal, quais são as novidades aí pra Miguel, galera? Miguel, valeu de novo. Muito obrigada, né? A gente aqui mais uma vez mostrando um pouco do CCAA e tentando passar também um monte de coisa que a gente tem pra desenvolver aí até o meio do ano, né? Não dá pra falar até o final, senão vai ser o programa só da gente, né, Miguel? Certo. Miguelito, um beijo pra Jack também, né? Que tá aqui ouvindo com a gente, participando e falando muita coisa interessante. E eu queria, assim, a princípio, falar da promoção que vai acontecer no final de semana que vem, né? Qual é a promoção, Gal? Que é da semana da Páscoa, que a gente vai, né, fazer. Então a pessoa, a partir do dia 28, faz a matrícula no CCAA e ganha uma bolsa de inglês. Ou ganha uma bolsa ou de espanhol ou de inglês, então, pra criança. Repete aí a promoção. A partir do dia 28, né? Inclusive a gente vai estar de plantão lá no dia 28, que é um dia de domingo, né? E a gente vai fazer essa promoção, a pessoa faz a matrícula e ganha uma bolsa ou de espanhol ou de inglês pra criança. Para a criança, né? Sendo que no dia 27 a gente vai receber crianças lá e a gente vai fazer a noite do pijama. Não é isso, Sam? Com certeza, vai ter a noite do pijama para as crianças do CCAA no dia 27 de março, no próximo sábado. A partir das 6h30 as crianças vão estar entrando na escola e vão sair no domingo, no dia 28, a partir das 8 horas. E vai ter muita diversão, vai ter lanche, filmes, atividade com as crianças, vai ser bem divertido. Tá certo, mais uma atividade só para criança, né, Gal? A gente os pais vai fazer, só tem que deixar as crianças deixa lá. Deixa lá, entrega e aí o resto é com a gente. O resto é com a gente. E eu, como uma bela criança, claro que vou estar lá também, né? Of course, sure. We have to speak in English also, because it's an English program, ok, Miguel? Ok. 96FM. O retorno tá falhando aqui, ok. Bem, vai falar aqui? Ok. A gente vai se encontrar aqui. Calma, beleza, que chega lá. Eu acho que pra gente relaxar,

sunshine never comes. Push you cross that line, just stay down this time. Hiding yourself, crawling yourself. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h34, Metallica, The Day That Never Comes, aqui no Som da Tribo. Muito obrigado a você que está ouvindo o Som da Tribo em qualquer lugar da cidade. Hoje o Som da Tribo também está sendo retransmitido pela iConquista.net. É só acessar aí www.iConquista.net, retransmitindo o Som da Tribo. Você também pode manter contato através do nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Trocar uma ideia lá com o Ozzy, o Oziel aí, do bairro Alto Maron. Também a Plug Web Rádio também retransmitindo o Som da Tribo via internet, além da 96fmconquista.com.br, a galera retransmitindo o Som da Tribo via internet. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 8h49, você curtiu Serge Tankian, Charred, aqui no Som da Tribo. Vá ligando, 3421507, participe do Som da Tribo, tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Dois ingressos para os Astras Fest prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Tá valendo também dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Tá valendo também um CD da banda de Botirama, a banda Áudio Irado. Então tá valendo um CD da banda Áudio Irado, da cidade de Botirama. E também uma bolsa de inglês ou espanhol do CCA. Para isso você vai ter que responder qual foi a banda brasileira que fez a versão da banda Soda Stereo da Argentina, de Música Ligeira. Então é só você falar, você vai concorrer ao final do programa uma bolsa de inglês ou espanhol, oferta do CCA. É só ligar 3421-1507. Lembrando pra galera que daqui a pouco vamos tocar a banda Ação Reação, que ficamos devendo desde a semana passada. Galera, tá na maior expectativa, muita gente ligando, querendo ouvir Ação Reação. E também iremos tocar daqui a pouquinho a banda Quase Humanos, duas bandas novas, assim, lançando seus trabalhos. A Quase Humanos já tem um bom tempo que tá na estrada, daqui a pouco vamos tocar Quase Humanos. E também, na sequência, Ação Reação aqui no Som Local. Combinado? O Som da Tribo. Diversão no iate, diversão no iate. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje às 9 da noite no Viela Sebo Café, daqui a pouquinho Eduardo Luiz, muito pop MPB, hein? O Viela Sebo Café fica ali na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações é só ligar 3421-3266. Hoje também na Expo Conquista tem um projeto Música no Parque com Iracema Miller e Bia Ferraz. Você não pode perder. Próxima sexta, dia 26 de março, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, show da banda Quase Humanos, hein? Próxima sexta-feira, dia 26, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, Quase Humanos. Também na sexta-feira, dia 26, às 8 da noite, na Expo Conquista, vai rolar show com Shirley Dutra, no projeto Som no Parque. E já no sábado, próximo sábado, dia 27 de março, no Clube Recreativo de Poções, abalando as estruturas com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chest de Tabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. Próximo sábado na cidade de Poções. Também no próximo sábado na Expo Conquista, projeto Som do Parque, às 7 da noite, Kessler e Banda. Já no dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, vai rolar os Astras Fest prévia com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação Reação e Astras Band. Ingressos no dia do local. No dia 10 de abril, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, vai rolar o Live Evil Festival com Mikchan, Parasite Grinden, Recrucifixion, Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na rua Siqueira Campos. Também no dia 10, sábado, no Apogeu, 10 de abril, hein? Sábado no Apogeu, às 10 da noite, Excalibur Rock Band. Ingressos R$5,00. Na hora e no local, o Apogeu fica ali no bairro Flamengo. Já no dia 21 de abril, feriado às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, Matanza, pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama Jornal, Astras Band e uma atração à escolha do público, que você vai escolher na comunidade Astras, no Orkut. Ingressos antecipados, é bom você comprar logo o seu, apenas R$10. No dia, na hora, ele vai para R$20. Realização Casa Parte Eventos. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blog DJDavi.com, plugwebradio.com, distintivoblue.blogspot.com e também iConquista.net, retransmitindo o Som da Tribo ao vivo. Som Local, o Som da Tribo. Agora sim, vamos ao Som Local hoje, destacando Quase Humanos, Ação e Reação. Segura a onda. Som Local, o som da tribo. O som da tribo. Jogando videogame, curtindo o som. Ritmo, delícia, eu sei.

ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do Sinca Xambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com o Sinca Xambó. Acabaram com o Sinca Xambó. Acabaram com o Sinca Xambó. Acabaram com o Sinca Xambó. Acabaram com o Sinca Xambó. Eles fizeram pior. Acabaram com o Sinca Xambó. Acabaram com o Sinca Xambó. Eles. Acabaram com o Sinca Xambó. Eles. Acabaram com o Sinca Xambó. Acabaram com o Sinca Xambó. Eles fizeram pior. Acabaram com o Sinca Xambó. The Tribe Sound. And then baby, are you here? Agora são 9 horas e 17 minutos. Você curtiu Sinca Xambó com Camisa de Vênus e Matanza. Pé na porta, soco na cara, Matanza. Grande atração do rock nacional. Dia 21 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Imperdível. Um verdadeiro show de rock. Você que gosta do verdadeiro rock and roll, Matanza, dia 21 de abril. Feriado Nacional, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Ingressos apenas R$10 antecipados, beleza? E você vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. Atenção, hein? Toda quarta-feira, 7 da noite, na plugwebradio.com, rola uma hora de som local. Beleza? Toda quarta-feira, 7 da noite, na plugwebradio, rola uma hora de som local. Se você tem uma banda, faz um rock and roll, música alternativa legal, é só enviar a sua música para webradio.com, plugwebradio.com, entra lá, plugwebradio.com, manda sua música que quarta-feira vai rolar uma hora de som local, ou seja, as bandas de Vitória, da Conquista e Região, fazendo a festa na plugwebradio.com. Abraços também para a galera da www.iconquista.net. Se você também tem sua música, manda aí www.iconquista.net, que a galera toca, tem o maior prazer em tocar. A iconquista.net também retransmitindo o Som da Tribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Nazi anuncia lançamento de primeiro trabalho solo, hein? O cantor Nazi anunciou através de seu blog que em breve deve lançar um novo disco, primeiro trabalho solo desde a saída problemática do grupo Ira. O vocalista recentemente assinou um contrato com a gravadora Coqueiro Verde para o lançamento deste trabalho em 3 formatos, que são eles, hein? CD, DVD e disco de vinil. A edição em CD trará 14 faixas, o DVD 17 e o LP 10 músicas, segundo o próprio vocalista. O primeiro single, que vai mostrar ao público seu trabalho solo, deve ser lançado entre o final de março e início de abril. A música escolhida ainda não foi divulgada. O lançamento do álbum está previsto para maio. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou o meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar. Esqueci seu nome, o seu rosto, a sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou num circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer, de conversar. Sei que isso não tem importância.

Agora são 9h26, você curtiu o Parrazio, ex-Parrazio, agora Kessler e banda, estamos sob pressão, antes ira, a vida tem dessas coisas, vai ligando, participe, interaja com o Som da Tribo, 3421-1507, outra entrevista agora, boa noite William. Boa noite Miguel. Manda aí, Zastraz, Bet. A banda Zastraz está aqui, opa. Vou apresentar a banda aqui pro pessoal, quem não conhece ainda, Capenga nos vocais, Moab na guitarra, Diego no baixo. E tem um outro guitarrista que não pôde comparecer, que é o Quecas. E tem mais alguém, não? Não, o tecladista a gente limou. A gente começou com o teclado aí não deu muito bem. Mas vamos explicar aqui a respeito do estilo da banda. Fala aí, Capenga. Fala no microfone, viu? Microfone, viu? Microfone. O estilo da banda é uma junção do metalcore com o black metal. Que é um estilo meio que próprio. Que a gente misturou um pouco dos dois. Eu tô parte do metalcore com parte do black metal. E fez um som. E fez um som próprio. Próprio, é praticamente próprio. E a gente também tá trabalhando aí nas músicas próprias, que vai sair um single no segundo semestre. Já temos duas músicas já no forno. E só falta acrescentar mais uma pra ficar um single no mínimo com três músicas, né? Como nasceu o projeto de vocês? O projeto Zastraz é interessante. Uhum. Moab, o guitarrista da banda, apareceu na loja Zastraz. Eu vou até explicar a respeito porque o nome Zastraz Band. Apareceu na loja, do nada, eu acho que perdido. E do nada ele falou, vamos montar uma banda. Ele falou, vamos. A gente estava precisando de um som novo, de um material novo na cidade. Conquista oferece aí vários estilos. Só que até então eu não tinha visto nenhuma banda de black metal com a junção de metalcore. E aí a gente foi procurando vocalista, foi procurando baixista e agora tá com a formação original. Já passou algumas pessoas, outras pessoas também, na banda que a gente acabou limando, porque não conseguiu chegar o nível que a gente esperava. Agora a banda tá de primeiro nível agora. Então, vocês vão fazer shows, né? Show no dia 3. Dia 3 nos e Astras também Fecha. Já tá confirmado na abertura do show tá do Matanza, tá confirmado, né? No Matanza e no dia 15 de maio no Web Plug Fest. Então, três shows já, e né? Tem um em Nova Canaã, que vai confirmar a data, que é um evento fechado, camisa, em Nova Canaã e outro, Capenga. Tem o dia 15 de maio, é o Web Rock Fest. E em Nova Canaã tem um cara lá que faz um evento fechado de rock and roll e convidou a nossa banda pra fazer parte desse repertório aí de bandas. Então repete aí a agenda da banda aí pra agenda galera. Agenda da banda, dia 3, Zastraz Fest, vai cair num sábado. Ingresso R$5,00, a venda na loja Zastraz. E sim, voltando ao nome, por que Zastraz Band? Porque a banda foi fundada na Zastraz. Não é mais um veículo. E também serviu como um veículo de fortalecer. Porque Zastraz é sinônimo de rock and roll na cidade. Até então é um nome provisório ainda. É um nome provisório. A gente pode pôr um outro nome. Um outro nome. Ia mudar o nome, mas como ficou esse nome, todo mundo conhecia a banda por Zastraz, deixou por Zastraz, mas... Deixou com esse nome mesmo. E detalhe, a gente se apresentou no Cacetado das Trevas no ano passado. No mês de dezembro, a gente teve um público de mais ou menos 100 pessoas. Foi no Bar Apogeu, não sei se a galera tá lembrada. E quem foi, conheceu a banda. E a galera começou a falar bem. A gente resolveu ficar definitivo com esse projeto. E tamo na luta aí já. E já tem bastante show agendado aí já. Beleza, William, fica à vontade aí. Agradeça a galera que está incentivando as Astras Band. Fica à vontade aí, divulga sua agenda. Vou agradecer o público em geral, porque a galera tá falando bem pra caramba da banda. Os ingressos dos Astras já estão praticamente esgotados, graças à propaganda antecipada. Graças ao apoio do Som da Tribo e também a correria nossa foi enorme. Então, os ingressos são limitados. São limitados, William. São 200 ingressos apenas. A gente colocou uma cota de, eu acho que uns 30 ingressos pra portaria, porque tem gente que não tem tempo de comprar. E eu acredito que vai ser um pouco mais caro, porque lá o espaço é pequeno, né? Mas os ingressos, quase todos foram vendidos. Eu quero agradecer a todo mundo aí que compareceu, que comprou os ingressos. E foi uma surpresa que a gente vendeu bastante ingresso antecipado. E o evento já tá montado mesmo. Já tá já com o público esperado. O que vier aí agora é lucro. Beleza, William. Valeu mais uma vez. Valeu, obrigado Miguel. A participação. Valeu pelo apoio novamente. Sucesso aí pra banda Zastraz Band. Com certeza, sucesso mesmo. E dia banda 3 aí, de abril, como o pessoal diz, né? Tem a banda Distintivo Blues que veio pra aplicar a lei. A gente veio pra aplicar o terror. A banda Zastraz conta também com a dançarina, né? Que é a Zastrazette. E pra quem gosta aí de som pesado, mulher, Zastraz Band. Beleza, valeu William da banda Zastraz Band. Valeu Miguel, boa noite aí a galera. E queria mandar também um beijo aí pra meu amor Arleste, tá lá em Maitinga, tá ouvindo, tá sintonizado no Som da Tribo. Valeu, Miguel. E você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, Som da Tribo com super bônus hoje até as 10. É isso aí, Roberto? Até as 10 o Som da Tribo hoje? Vai ligando pra cá. Estamos no ar, viu, William? Ó, você vai ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo o kit Água de Cheiro, ingressos para os Astras Fest, dois ingressos para o Live Evil Festival e brindes do CCAA, além do CD da banda Áudio Irado de Botirama. 3421-1507, é o Som da Tribo especial hoje. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Try to make it through my life in my way. There's you. I try to make it through these lies. That's all I do. Just don't deny it. Just don't deny it and deal with it. Yeah, deal with it. You try to break me. You wanna break me bit by bit. That's just part of it. If you were dead or still alive, I don't care. I don't. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Time to change. watch your fears become your God. It's your decision. It's your decision. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 9 horas 49 minutos. Tá estranhando o som da tribo até agora? Som da tribo especialíssimo. Você curtiu Alice in Chains, Your Decision, Apocalíptica e Adam Gucci, I Don't Care. Aqui no Som da Tribo. Ainda há tempo pra você ligar 3421-1507. Vamos tocar só mais uma música na volta. Sorteio dos brindes do Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. Música. tribo. Mãe Prudência ainda não colheu o ar roxo dessa lavourada. Diligência pega pânico. Vai, vai com tua irmã, vai no rumo só, vai colher o ai ai de tua avó. Tribe Sound. And then, baby, are you here? Agora são 10 horas, 2 minutos, curtimos aí, Nru, Arrumação, essa música é de Elomar Figueira de Mello. Pois é, galera, vamos agora aos sortudos aí que ganharam os brindes do Som da Tribo. Som da Tribo hoje um bônus, 3 horas de programa, de 7 às 10. Muitas entrevistas, muitas informações, presenças ilustres, tanto aqui como na Expo Conquista. Esse é o Som da Tribo especial hoje. Por incrível que pareça, 3 horas de programa. Nunca na história do Som da Tribo. O sorteio aí dos brindes do Som da Tribo. Quem ganhou o kit água de cheiro foi o Rodrigo Almeida, do bairro Guarani. Manda aí, Roberto. Já que você gostou, semana que vem tem mais. Tá certo. Som da Tribo especial de novo, próximo sábado, 3 horas. Diretor do Som da Tribo, novo diretor. Pera aí, Rogério. Pode falar. Acabou de falar aqui, né? Novo diretor aqui do Som da Tribo, Roberto Silva. Nomeado essa noite. Então vamos lá, os ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo. Foram eles, hein? O Rodrigo Oliveira, do bairro Guarani, ganhou o kit Água de Cheiro. Rodrigo irá se dirigir ao Shopping Conquista Center, primeiro piso, até a loja da Água de Cheiro, terça-feira à tarde, devidamente documentado. O CD da banda Áudio Irado saiu para Daniela Oliveira Silva, do bairro Guarani. Daniela Oliveira Silva, do bairro Guarani. Mais uma do Guarani. Beleza? Ganhou aí o CD da banda Áudio Irado. Ingressos para o Live Evil. Saiu para Gabriel Pereira, que não tem o bairro aqui. O David não notou o bairro, mas tudo bem. Gabriel Pereira ganhou o ingresso para curtir o Live Evil. E também o William Nascimento, do Jardim Valéria. O William Nascimento, do Jardim Valéria, e Gabriel Pereira, ganhadores aí dos ingressos do Live Evil. Devidamente documentado, a partir de terça-feira, retirar seus ingressos lá em Fábio Metal Tatu, na Avenida Siqueira Campos. Ingressos para os Astrais prévia. Saiu para Marina Santos Dias, cidade maravilhosa. Marina Santos Dias, cidade maravilhosa, ganhou ingresso para os Astrais Fest, a prévia. E também para Dionice Bonfim Reis, da Urb 6. Dionice Bonfim Reis, da Urb 6, e Marina Santos Dias, ganhadoras aí dos ingressos para os Astrais prévia. Esses aí vão se dirigir até a loja das Astrais ali na Alameda Lima Guerra e retirar seus ingressos a partir de segunda-feira, todo mundo devidamente documentado. A bolsa do CCAA, vamos fazer o sorteio na próxima semana. Combinado? Agradecer a todos que ligaram, a todos que participaram. Enfim, sucesso total, audiência total, Som da Tribo. Muito obrigado a todos. A semana que vem a gente estará aqui de volta a partir das 7 da noite com mais um Super Som da Tribo até as 10 da noite. Valeu a todos, muito obrigado. Fique na programação da 96, sábado que vem às 7 da noite, mais Som da Tribo. Tchau, tchau. Sábado às 7 da noite. Som da Tribo. aqui na 96 FM, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar?